novamente. Tô rimando consciente, psicologicamente derrubando indelinquente. Vai cair, se levanta, olha pra frente e anda. Tá de perna bamba, pensando na vingança. Aqui neste mundão, pique pique malandrão. Inveja sai pra lá, fofoquinha sai zoião. Dessa vez cê aprendeu, pra mim você perdeu. Não aguentou o baque, saiu fora e correu. Lembra do ditado, cobra e lagarto. Além de falar muito, você chega como um sapo. Não sei o que cê pensa ou deixa de pensar. Pra mim não me interessa, tamo em primeiro lugar. Desde 1996, difundindo nas batidas do interior paulista, mostrando nossa rima, trazendo mais adrenalina, mexendo um pouco mais com os mano e com as minas. A ponto V, essa é a nossa sigla, trazendo esperança, um pouco de lembrança, até da sua infância. Você tá no escuro, tá de pé no muro, olhando para o mundo. O tempo tá passando, tá se esgotando. Enquanto cê tá vindo, nós estamos voltando. Não sei o que cê pensa ou deixa de pensar. Pra mim não interessa, tamo em primeiro lugar. Pronto pra rimar, salvação e glória. Passando por Bragança, vou fazendo a história. Buscando a vida, coletividade. Sou negres com MC, o mensageiro da verdade. HRC, Jardim, o Águas Clara. Contando a história, o hip hop nunca para. Sempre falo de amor, sempre falo de horror. É sempre a mesma ideia, o rap é que defende a favela. Análise verbal é o nome, codinome, liberdade, realidade do nosso dia a dia, atitude, respeito e proceder. Jesus salva eu, ele quer salvar você. Aí Bragança, um sonho realizado. Dos mano correria dia a dia lado a lado. Toda essa magia tem significado. Da Vila Aparecida até o Parque dos Estados, ou então do Coretor, onde tudo começou. De cabeça que voz girou e os mano gritaram roll. Venha, se prepara que o rap é nossa bomba. Pensou que me acertou, deu de cara com a minha sombra. Em nome do mais fraco eu faço adianto. Pra quem realmente precisou, me levando, ressurgindo do infinito, com a mão no coração. Fechado, blindado, pronto pra explosão.